dia de vida. É dia de trabalho, eu vou travar mais uma briga. Tomo meu café, fico na frente da TV, esperando as notícias, espancamento, morte, assassinato. Confesso a você que também fico chocado. Eu vejo tudo aquilo, penso se fosse comigo, qual seria a reação? Aí mudo de canal e na Record o assunto já é normal. Parece até um vício, os canais só passam isso. Não vejo educação, não vejo o lazer, até no horário nobre é só novela pra você. O jogo é alienar e eles dizem te informar. O jogo é te assombrar e eles dizem bem assim, deixa o homem trabalhar. Mas como posso deixar, eu vejo tanta gente errar. Minha única opção é só o rap pra informar. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Vou seguindo meu trabalho, me deparo no caminho a maior vagabundagem. Postos de gasolina nos bares da cidade, eu vejo a prostituição e bebidas à vontade. Vários mendigos na cidade, muita falta de emprego, imagem deprimente. O que que há com a gente? O povo não se informa, mas sabe o tipo da aguardente. Todos estão inconscientes, a base da cachaça, se achando todo certo. Irmão, acorda logo, muda logo seu critério. Mas se eu falo, eu tô errado. Se eu falo, eu tô lascado. Pensa até duas vezes antes de meter o badalo. E continuo meu caminho no sentido do meu trabalho. Só não sei se vou chegar. É tanta coisa no caminho que nem dá pra acreditar. Mesmo assim vou caminhando, não sei onde vou parar. Minha poesia é assim mesmo, senta aí pra escutar. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Pouca coisa mudou, muita coisa mudará. A safadeza, o crime, a corrupção. De repente um sai, entra outro mais ladrão. E a juventude vai bebendo, vai matando e curtindo de montão. O que era pra informar, passou a alienar. O que era pra educar, passou a desrespeitar. Te confesso nessa letra, não sei onde vai parar. Mas aqui eu vou continuar. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando. Sigo andando, fico observando.